Por acaso esta camarada Nete, pá, ficou bem bonita, hein? Pois ficou, pá, ficou lindo. Ali o camarada Gaudêncio cantou muito bem, pá. Pois cantou, pá. Mas olha lá, pá, não me vais substituir agora a mim, pá, não, pá. Não, Falâncio, pá, não vês que eu estava só a dar uma oportunidade ao homem, coitadinho, pá.